Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova, um programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra, um programa que tem vindo a contar com a participação do Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, também Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra, e hoje contamos com a participação do Sr. Padre Borges de Carvalho, pároco atualmente em São Paio de Gramaços e Santa Ovaia, mas foi pároco durante largos anos aqui em Oliveira do Hospital. Vamos então focar-nos no segundo domingo da Quaresma, que acontece neste dia 17 de março, altura de saudar o seu padre Borges de Carvalho. Seu padre, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova mais uma vez. Bom dia, Liliana, bom dia, com todo o gosto que regresso aqui à Rádio Boa Nova, e que, enfim, me disponibilizo dentro das minhas fracas forças para convosco alertar e chamar a atenção para o tempo santo que nós começamos a viver, que é a Quaresma, que nos fala de uma mudança de caminhos. E é isso que realmente nós vamos tentar fazer. Muito bem, Sr. Padre, dizer-lhe que esperemos, eu pessoalmente espero contar consigo aqui mais vezes, não certamente de forma tão assídua, mas de hora em quando espero contar consigo. É sempre um gosto ouvir as suas palavras. O Sr. Padre Borges de Carvalho, que é também uma pessoa muito ligada à Boa Nova, esteve na fundação da nossa rádio, Sr. Padre, e já agora notar que estamos quase a comemorar os 33 anos, é também uma data bonita. É verdade. Como o tempo corre, nós orgulhamo-nos deste passo. E tanto mais lhe queremos à rádio, quanto mais custou pô-la a caminho, vencer obstáculos, dificuldades. Isto só foi possível devido aos muitos amigos e aos muitos colaboradores que realmente aceitaram este desafio. De maneira que é com alegria que realmente me associo a esta festa da Rádio Boa Nova. No dia 19, estamos para celebrar, para levar longe este grito de saudação, de felicidade e de chamamento de todos a cooperarem, a colaborarem na Rádio Boa Nova. Ela tem cumprido a sua missão. Estou certo que vai continuar a cumprir e nenhum de nós tem direito de se ausentar dela, de se afastar dela. E por isso, quando for preciso que eu possa, aqui estou disponível para a Rádio Boa Nova. E nós muito gratos lhe ficamos, portanto também vamos contar consigo no dia em que vamos assinalar estes 33 anos, que é exatamente também no dia do Pai, o dia 19 de março. Exatamente. Também tem uma carga simbólica bastante importante para cada um de nós. Exatamente. Então o Pai, a Mãe estão juntinhos, não é? Por isso, numa nota à parte, permite-me realmente saudar a nossa jornalista Liliana, que ela andou assim um bocadinho toda aumentada, mas agora está ótima, está boa. Congratulo-me com isso. Hein? Muito bem. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo 17 de março, olhando então para aquilo que é a primeira leitura, também o Evangelho e a segunda leitura. Sim. Quais as principais mensagens, o que é que a Igreja tem para nos transmitir neste segundo domingo da Quaresma? Então, a liturgia convoca-nos, de facto, a mergulhar nas raízes da nossa fé. Primeira leitura, Abraão é sinal de uma instituição humana. Deus não fez tudo sozinho, não quer fazer tudo sozinho e chama o homem a colaborar. O Senhor contrai com Abraão uma aliança para confirmar as promessas feitas. Abraão caminha na obscuridade, mas é fiel às promessas. E isto significa ter fé, porque caminhar na obscuridade não é possível sem fé. A fé é um caminho obscuro e Abraão toma esse caminho e olha para o céu contra as estrelas, se puderes, é sempre a fé. Não é em vão quando se diz a fé que nos salva, se a paz, isso, não exatamente. É em vão. É, depois tem aqui realmente um passo interessante. Abraão toma uma vitela de 3 anos, toma um carneiro de 3 anos, toma uma rola de 3 anos, corta-os ao meio e põe cada metade diante de outra metade. Depois fazes um brasido. Ele fez um brasido e passou entre os animais cortados. E tudo isto é significativo para a aliança que ele quer contrair com o homem. Uma metade diante de outra metade. Aqui teríamos que pedir ajuda e auxílio ao caso de um homem, de uma mulher, de um esposo, de uma esposa, da aliança que eles têm, que contraíram, que querem guardar e que não podemos esquecer. É uma metade diante de outra metade. Não é um e não é outro. São dois num só. E, portanto, aí a aliança veio um carimbo que confirmou. É o brasido, é o fogo, a água, o fogo, estão sempre como sinais, símbolos destas realidades que nos ultrapassam, espirituais. Pois o fogo aproxima-os para, de alguma maneira, carimbar, hein, aquilo que se está a passar ali, confirmar. E, naturalmente, vieram abutres que desceram, Abraão pô-los em fuga. A nossa aliança, o nosso encontro de homens e mulheres, uns com os outros e com Deus, está sujeito a muitos abutres que querem separar-nos, que querem afastar-nos, e nós não podemos deixar de estar atentos como Abraão, que os afugentou. Senhor Padre, como é curioso que esses escritos de há tantos anos são tão aplicáveis nos dias de hoje. Atuais, não é? Atuais. Quer dizer, porque é fundamental que, à face disto, nós todos consigamos realmente manter-nos como metades. Primeiro, não ser egoístas. Um sozinho não consegue nada, não faz nada e tal. Mas há um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não riem. Não preciso de dois, né? E os dois é que conseguem levar por diante os projetos, as atividades, os sonhos que querem realizar. Portanto, temos que confiar mais em nós, sim. Mas o salmista deste domingo também diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E daqui partimos. São Paulo também diz, na segunda leitura: meus irmãos, permanecei firmes no Senhor. Firmes. Dar firmeza não é fácil. Estas coisas não acontecem por acaso. Porquê é que realmente assim é? Passando um pouco ao Evangelho, Pedro, Tiago e João sobem ao monte com Jesus, que num momento se transfigura e aparece todo luminoso, vestido de branco. E Pedro está realmente eufórico, até chega a fazer um desafio: mestre, como é bom nós estarmos aqui. Se queres, fazemos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, né? Mas cá está o aconchego, a proximidade, o chamamento do Senhor para junto dele. O seu rosto tornou-se branco como a neve e ouviu-se a voz: este é o meu filho eleito, escutai-o. Vai-se realizando pouco a pouco esta descida de Deus até nós. Vem o próprio Deus, que nós não vemos, não observamos, não conhecemos, mas ele projeta, através de gestos, de sinais, de meios concretos e humanos, projeta-nos para estarmos perto dele, para sermos da sua família, e ao mesmo tempo vai fazendo a apresentação daquele que é o enviado. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Por isso é urgente nestas nossas terras investir corajosamente naquilo que é um mundo de Deus e o nosso, na família, no trabalho, na solidariedade, na esperança, porque no fundo tudo isto se há de conjugar para dar o retrato de Cristo. O corpo do Senhor aparece luminoso e isto já nos projeta para a Páscoa. O sepulcro é morte, a Páscoa é vida. No México, o Papa lançou um grito ao mundo: respeitai o homem, respeitai o homem. É pelo homem, é para o homem que tudo isto tem lugar. Entramos assim num tempo diferente. A liturgia também nos fala da mudança de caminhos. Quaresma. A liturgia convoca-nos a mergulhar nas raízes da nossa fé. Por isso nós devemos estar atentos. Aí está a Páscoa, apelo a uma vida nova. Há forças nefastas que urge combater: a violência, o afrontamento entre os povos e os grupos. Só o homem sabe contemplar, parar, ouvir. Aproveitemos esta riqueza. O homem, nestes dias, saber contemplar, saber parar, saber ouvir. Só é pena que poucos o façam. Aí está a Quaresma, a Páscoa. É um grito de esperança. Portanto, é desta forma que nos devemos posicionar, Sr. Padre, neste tempo de Quaresma, até então que chegue este momento da Páscoa. Portanto, esta acaba por ser a mensagem principal também das leituras deste domingo, 17 de março. Sr. Padre, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova partilhar connosco estas palavras de esperança. Nada. Já agora, para quem nos ouve, alguma mensagem só de saudação, porque o seu padre foi pároco muitos anos aqui na cidade, também um rosto conhecido de todos, uma saudação para quem nos escuta. Pois bem, uma saudação sincera do fundo do coração, desejoso de que todos possam ter Páscoa, e a Páscoa não é um dia qualquer do mês que vem, mas é agora, é já, é no encontro de uns com os outros, a Páscoa que nos encaminha para a última ceia. Não estraguemos a última ceia, procuremos dar vida à ceia, porque aí sim realiza-se o encontro de Jesus com os seus, e nós aproveitaremos esse encontro para depois, na festa da luz, do fogo, da água, do batismo, podermos retemperar as energias e apresentar ao mundo de hoje uma igreja nova, convidativa para todos aqueles que se cruzam connosco. Um abraço. Muito bem, Sr. Padre, aqui ficamos com estas suas palavras de esperança, que certamente caem tão bem junto de quem nos escuta a esta hora. Nós ficamos por aqui, regressamos no próximo programa Palavras de Esperança. Fiquem bem. Queres ouvir uma voz no coração que te mostre qual o rumo certo? Tens um sonho lindo a nascer. Jesus te convida a viver. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor.